direto a ponto no posto com o nosso setor. Afirmo, só aguardando o nosso setor. Check o trem, livre pouso no 1-0, ventou no 1-0 graus, 1-1-9, altímetro no 0-1-2. Um ajuste no 0-1-2, passando externo, baixado e travado, livre pouso, 5-5-1-5. O 4298 confirmando, está autorizado, Alfa Juliette, portão 03. O Tríptico 12 no meio, se considera a instrução de procurar o horário do plano, já achei aqui, está para 0120, porém o centro tinha deletado seu plano e está entrando em contato com o central do plano de voo para restaurar e nele distante, deve estar pagando a cópia aqui. Ok, aguardando. Se caso necessário de iniciar o push ou táxi aí, em poucos minutos, aceitaria 130 na nível? Sim, por gentileza. Se necessário, cópia. Isso. Se necessário, se é preciso não aguardar esses momentos para cópia e aceitar se o nível 130 será atualizado de imediato, o 512 no meio. No centro, Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 1251-133-25-6303, bom trabalho. Controle 119 decimal 8, aciona 02635, tríptico 12 no meio. Aracaju, 10, enrola, PUC, Aracaju, 118, confirma, por favor. 0263, tríptico 12 no meio. Eu aguardou muito boa noite, 35393 e 190 para João Pessoa, Central X-Ray, só para cópia. O 5393, aguardando cópia. Apenas confirme para o 52 no meio, senhor, não copiei, foi o centro que aplicou o plano, não entendi. Só um minuto. Caso necessário, precise 190, só aguardando, 52 no meio. Ok, estamos mais curto. Vou de retornar o plano, plano lá, então copia 190, 512 no meio? Copia. 190 modificando apenas o transponder para 5131. 5131 no transponder é modificado para 190, obrigado. Cidade de uma pessoa, 190, da cola pistola 0, curva esquerda, saída PUC, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5111. Apesar de uma pessoa nível 190, decola da 10 com curva esquerda, saída da PUC, Caju, é o cadastro controle 198, transponder 5111, é o TB 5393. Está correto, negócio para o posto 5393. Agora o posto 5393, certo. O Rio 5972 confirmando autorizado 340, reporte no posto. Puxa, acionamento, portão medo. Da 3305 autorizado, puxa, reporte no táxi. Autorizado, da 3305. Cinco, boa noite, táxi Aquilo, parte 3, fica atento à sinalização em solo. 31-78, chame Torre, Salvador, em 1-8, decimal 95. 1895, a Torre, boa. Boa. Torre Salvador, boa noite, Altan 31-78, passando ao Star. 3178, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0, graus com 1-0-9, altímetro 1-0-3. Livre pouso na 0-3178. Passeio 2224 na Proetitap, reporte no ponto da descida, QNH 10-12, acione identificação. 12, não é idêntico, foi autorizado, senhor, até o 1502224. Prossiga descida para 2000 pés, o passeio 2224. 224, 2000 com 1002. Alô, Salvador, uma boa, azul 5001, autorização Guarulhos no 340 com X-Wing. Azul 5001, só um minuto, cobre. Guardando na sua escuta. Autorizado, puxa, contato. Fala, Salvador, tem 31-78, levou na sua escuta. 31-78, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para 612, 31-78. Azul 5001, no pronto cópia. Pronto cópia. Autorizado 360 Guarulhos, chefe Zulu no meio, recola pista no zero, curva direita, saída da El, lenta frente. Controle 119, decimal 8, acena 5123, azul 5001. Autorizou 360, confirmando, nós havíamos, tínhamos aqui conosco 340, então autorizou 36 para Campinas, da El, lenta frente, curva direita, Upper Zulu 16, aciona 5123 e o controle de saída 19.8 azul 5001. O azul 5001 confirmando destino do voo Campinas. Negativo, senhor. Guarulhos. Ok, senhor. Então tá correto o cotejamento Guarulhos 360. Confirmando, solicito 34 ou vai prosseguir 36 mesmo? Pode ser 36 mesmo, o 5000. Gente, reporta para outro posto. Vou esperar. Boa noite, é o 3305. 3305, boa noite, a linha decola da 10, vento 10 graus com 109. Autorizada, colado de 10, 2224, autorizado final ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Já estabilizado no localizador da 10-2224. Decolado ao 18, controle 19.8, bom voo. 98, obrigado. 306. Boa noite, TAM 3305, contato radar, suba para o nível 330, saída PUCA. 330 na PUCA, 3306. 136, linha decola da 10, vento 110 graus com 119. Decolada 220, controle 19.8, bom voo. 19.8, bom serviço. Controle 5216, boa. Boa noite, trip 5216, contato radar, suba para nível 190, saída PUCA. 190 PUCA, 5216. O 9250, prossiga. O 9250, tem um nível 350, copia, aguardo coordenação. Autorizado Recife, 350, via Perusco 58, decola pistão 0, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5127, recuo 9250. Autorizado para o pushback acionar, o trip 5393 já volta para o táxi. Autorizado acionar para o táxi, trip 5393. M224, boa noite, Aracaju, 190 autorizado, decola pista 90, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 119.8, aciona 5125. Confirma o transponder, 5125, reporta pronto, puxo, Xené. Nada. Tem que estar pronto no gate 01 para pushback acionamento. Pesado, pushback acionar. O Xené 224, reporta no táxi. Confirmando, está totalmente pronto, puxo. Totalmente pronto, puxo. Xené 22. Sim, reporta pronto, táxi, 224. Boa noite, voo no 723, acione identificação, desta via chegada a ponto para 2.000 pés, QNH 10012. Passado, voo no 723. Localizador, visão com a pista, passaria 2224. Passaria do 2224, chame Torre Salvador em 1.8.95. 895, obrigado. Salvador, boa noite, passarei 2224. Boa noite, 2224, reparte externo. Vai entrar. 2545-2085, 3305, obrigado. Disco 393, segue Rio à frente, via Pátio 1 no Índio, com temperatura 1895, igual no 0 no 2. Externo, baixei e travou, passaria 2224. 2224, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 1-0 nós, altímetro 1-0 no 2. 12, pouso na 0, 2224. 0-1-2. 9-2. Vai seguir. Avianca. Tá, finalizando, puxa a frente. Via Índia, ponte para todos, 95, nível 90 no 2. Com 92 com 0 agora. Para o táxi, Oceanair 6224, 59, DOB, 1h50, Salvador. Prezado táxi, e Índia, com disparador no 02-895, que negar no 0-1-2, Oceanair 6224. E aí, Índia, Oceanair 6224, chamando a torre lá, uma boa noite. Tinha 224 ali, mantém 1-0. Mantém 1-0, 2224, solo 1-28, livra direita, solo 1-21, decimal 9. Ah, livra direita, 2-9, obrigado. Salvador, passarei do 2224, livrando. Série 224, taxi Alfa, quilo, pato 3. Rodão no 0, vento 1 no 0 graus, com no 0 não. na 72 ali, mantendo 0. Uno 723 autorizado, final ILS X-Ray. É 1-0, reporte, estabilizar no localizador. Azul 498, Petrolina 300, autorizado, VB Zulu 20. Decola pista no 0, curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle 1-9.8, aciona 5-1-3. Mantém o pote, espera. Porta push, 498. Com 1868, tá, senhor? Identificação na proa de Mari. Esse para o nível 060, QNH 10013. 393, após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no 0. Salvador, boa noite, 98-10 da Rio. Seguinte da informação, Alfa, parte 3, posição 9, Guarulhos, 340. Rio 98-0, Guarulhos, 340, está autorizado. Via Pesulu, 1-6, Belo Horizonte, Trivia, em conforme plano. Controle 1-9-8, aciona 5-1-3-2. Aprovado, Guarulhos, para o Rio 98-10, 340. Estejamento correto, porta push, Rio 98 no 0. Rio 5972, decolado aos 32, controle 19.8, bom voo. 198, muito obrigado, aterragem, Rio 5972. Táxi é Índia, ponte esperada 10, torre 1895, 10 no 2, ou 9250. Índia, 1895, 12, 9250, obrigado. Vou no 723. Os 393, deve ter colado 10, vento 10 graus, com 1-9. Bom dia, Rio 5972, contato radar, suba para o nível 340, saída Del. Saída Del, ascensão 340, Rio 5972, possibilidade com a Leda da presente, senhor? Afirmo, Rio 5972. Leda da presente, 5972, abre no live. Alô, Salvador Azul. 5001, posição 8, pushback acionamento. NCN, select Dona Nau. Negative, number 24 approach, Chanel 6212. Hey, roger. To read the speed to 220 knots and vectors for space, maintain present head and the limit is the localized. Maintain present head and the limit is localized, etc. Negative, Roger. Ocean 6212, read the speed to 220 knots. 220, Ocean 6212. Boa noite, 68, desça para o nível 050. Salvador, trip 5393, saída Fuca. Trip 5393, contato radar, suba para o nível 190 na saída Fuca. Saída Fuca, autoriza voar Fuca, dá presente com referências visuais, 5393. Afirmativo, proa de Fuca, trip 5393. Manda Fuca, trip 5393. 3228, boa noite, confirma, tem um Vanderlei, plano que eu possuo para as 0020. Desconsidera, não tinha atualizado aqui no sistema, eu entrei em contato com o centro, só aguardando um pouco, na sereia. Salvador 9810 da Rio, parte 3, posição 9, puxa. Rio 9810 autorizado, puxa, portáxi. E mantém nível 150, aguarde confirmação com o centro Recife, 352, no meio. Portáxi. 6212, turn right, heading 0. Heading 060 to intercept the localized, report established on the localized. 060, report established, localized, intercepted. 1868, reduz a parador 209. Recola pistão no zero, saída a pó. Após, vou ocupar o plano direto LF, altitude, após direto. Controle 119.8, aciona 5101. Torre, boa noite, voo no 723, agora 6 milhas de terra. Voo no 723, a parte externa. Sim. Utilizado o táxi azul 5001, segue 41. Era seguir companhia que tá puxando através 04, após Índia, ponte espera torre 1895, negão 0012. Thank you. Bye. Have a nice night, 6212. Have a nice night. Baixa 6212. Thank you. Boa noite, 68. Vetoração para sequenciamento. Mantenha a presente pro limite localizador. Desça para 2 mil pés. O que é legal no 013. Mantenha na proa 2 mil para o lock. No 868, ajuste 1013. Chanel 6224. Chama centro Recife. Em 125 decimal 45. Alterna 126 decimal 85. 2545-2085, amor doente, 6214. O TRIP 52-16 autorizado nível 150 e chame o centro em 125-45, alterna 126-85. 10-12 altímetro, autorizado pouso 10, voo 723. Contato radar, suba para nível 350 na saída PUCA. PUCA 350, 9250. Report Ortemarket, 5972, chama o centro, Recife em 125.1, alterna 133.25. 251, secundário 1335, Rio, 5972, boa noite. 1868, se possível iniciar redução, 1909. Vetoração devido a tráfego esquerda pro 030. O limite ao cruzar nível 100, resuma a navegação pro de Caju. Ok, a esquerda 030, cruzar o 150, é isso? Vou cruzar o nível 100 pro de Caju, 9250. Ok, uma centena pro de Caju. Ah, visual pro tráfego, obrigado. 8 curva direita pro 060 autorizado. Final e aliás, sexway pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Direita 060, vai reportar estabilizado. Ok, para o táxi 9810 da Rio, com 4 a bordo, 3,40 de autonomia, Fernando Galeão. Autorizado táxi em Índia, volte para o 102895, Negão 10 no 3, fazendo passagem azul, que está à sua esquerda. E o 9810. Via Índia, dando passagem ao tráfego 1895, no ponto de espera da 10, 9890. Outro Mark Ocean, 6-1-2. Roger, stand by for clearance to land. Roger. Mano 723, solo aos 40, livre à direita, solo 1-2, 1 decimal 9. O 1-1-3-4, o solo tem um Boeing 727, taxa na taguarda, após isso mesmo, autorizado, puxa para táxi. Visita agora Aracaju. Quarte. 10 and 110 degrees with 10 knots, QNH 1013. 1013 now, Ocean 6123 to land runway 10. Resumo navegação, proa do Romeo Foxtrot 018. Ok, 018 na proa, tá passando nível 110 agora, voo 9250. 1868, chame torre Salvador em 1-8, decimal 95. Torre 1895, confirme? Confirmo, 1-8, decimal 95. Ok, graças. O trip 5393 autorizado proa de Recife. Autorizado por de Recife, 5393, grato. Boa noite, 5001, mantenha o ponto de espera. Confirmando a condição que não tem de cumprir a bola, seria cruzar o nível 100 antes de 15 milhas ou manter 3 mil até 25, é isso? Ok, tem condições de manter 3 mil até 25? Então inicialmente mantenha 3.000 até 25, caso, quando com controle a outra formação, segue a instrução de controle, ok? Uno 723, companhia iniciando. Finalizando o push no, até 743, assim que mesmo liberar a entrada dos LEDs, prossegue portão 1-1. Centro Recife 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 2545, 2085, obrigado, boa noite. Boa noite. 29, thank you, good evening, 6212. Torre, gol no 868, boa noite. Boa noite, 1868, aguarde que está livre. Boa noite, 1868, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 9-9, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso, 1868, pista 1-0. Colete, 6-2-2. 4298, após o pai da gol na curva final, ele mantém no zero. China 6212, approved Juliet gate 05. Yeah, Juliet is 1005, thank you, 6212. 102 dados, aguardando para o início do táxi, ou no 134. Solos 46, livre à direita, Sol 121, decimal 9. 34 após Avianca ingressar na Juliette, portão 05. Táxi Via Índia, ponte para todos, 895, legal 9013. Muito boa noite, 1898. Zero, vento 1-0 graus, com 8 nós. Aeronave à frente, ele mantém no zero. Salvador, boa noite, 98-1-0 da Rio, ponto de espera da 1-0, está bom. Boa noite, 98-1-0, mantém o ponto de espera. Azul Juliette, 98. Azul 4298, decolado aos 48, controle 119.8, bom voo. Muito obrigado, passando ao controle 198, boa noite. O voo no 868, atento à companhia que está iniciando o táxi. Sigo mesmo liberado Juliette, prossegue portão 01, né? A aeronave da companhia vai prosseguir o táxi, prosseguir para o 01, ou no 868. O 298? Boa noite, Azul 4298, contato radar, suba para o nível 300, saída Momo. 300 na Momo, ciente. Azul 4298. O 98 no zero, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém o no zero. Após o tráfego ali, mantém 98 no zero da Rio. No decolador 50, controle 119.8, bom voo. 098, obrigado, boa noite. Controle o azul 4, 5001, decola, boa. O azul 5001, ao contato radar, suba para o nível 360, saída da El. Saída El para o 360, 5001. Mantém o ponto de espera, no 34. Com 098, acione a identificação dessa via, chegada a Mari para 2000 pés, o QNH no 013. Autorizado, voo no 098. Vento no zero, livre decolagem da 1-0, vento no 1-0 graus com 9-9. Livre decolagem 9-8 no 0 da Rio. Bom, 1-3-4, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Zero, decolada ao 5-2, controle 1-9-8, bom voo. Obrigado, boa noite. 3, passarei do 2-2-2. Salvador, boa noite, Rio 98-1-0. Boa noite, Rio 98-1-0, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. Gente. Posição para reboque da posição 6 para a posição 7 do pátio 1. Boa noite, TAM 3600, acione identificação dessa via. Chegada a Mari para o nível 050, QNH1013. Ok, autorizado, reportaria ao término. Tuno 0 graus, fundo 0, não. Decolado 5-4, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, boa noite, 1-3-4. Controle gol no 1-3-4, passando 1300 na saída da FUCA. 1-3-4, contato radar, suba para nível 370, saída FUCA. 370 na FUCA, gol no 1-3-4. Chama centro, Recife 1-25-45, alterno 1-26-85. noite, 2228, a linha decola da 10, vento 110 graus, 119. Azul 5001, cruza 1 no 60. Nativo Azul 5001, chame o centro Recife 1, 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 251, 3325, boa. Boa. 1098 autorizado, final INS X-ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado LS, X-Ray 10, reportará estabilizado, voo 098. Decolada ao 59, controle 19.8, bom voo. Controle 19.8, obrigado. Controle Salvador, passaredo 2228, boa noite. Boa noite, passaredo 2228, contato radar, suba para nível 180, saída árvore. Ok, só confirmando, está livre da restrição de nível 100 a 15 milhas? Afirmativo. Muito grato, subindo 180, sai da árvore 2228. Quando pudermos voar, conquista alguma coisa mais na proa, estamos na escuta. Inicialmente após árvore, direto conquista, o passageiro 2228. Sente, inicialmente após árvore, conquista 2228. Está reautorizado para 2000, com ajuste no 03, próximo localizador.